eu apresentei o livro, na verdade, como se a história fosse real, como se os alunos fossem receber um colega com aquelas características, né? Falei para os alunos que ia chegar um amigo novo na sala e que esse aluno tinha uma deficiência no rosto e tal. E os alunos de pronto se interessaram, né? Este podcast é um relato das experiências dos professores em sala de aula que inseriram o livro em questão dentro do contexto de suas práticas pedagógicas. Ele conta a história de August, um garotinho com uma deficiência física que pela primeira vez vai frequentar a escola. Como será a recepção por parte dos seus novos amigos? A trama fala sobre família, relacionamentos, como lidar com pessoas com deficiência de forma natural e humana. Justamente por isso, o livro chamou a atenção dos professores do Céu 3 Pontes. Eles trabalharam com seus alunos essa didática e agora relatam para nós como foram essas experiências. Acompanhe! Eu sou Flávia, né? Trabalho com educação há 14 anos. Este ano eu leciono para o terceiro e para o quinto ano. Então, no caso, as crianças têm 8, de 8 a 10. De 8 a 10 anos. Então, meu nome é Ana Maria. Eu estou na área de educação, já vai completar 15 anos. Eu trabalho com Fundamental 1. Durante todo esse período, trabalhei com Fundamental 1, que é o primeiro ao quinto ano. Eu me chamo Daisy, também estou na educação já há 15 anos. E eu fiz o inverso, eu comecei com o ensino médio, com o cursinho pré-vestibular, trabalhava na Educafro, fui aluna da Educafro. E aí terminei magistério, fiz faculdade, prestei concurso, vim para a educação infantil e para o Fundamental 1. Hoje atuo na educação infantil, no SEI, e no Fundamental 1 com o quarto ano. Assim, durante o meu trabalho, eu sempre faço leituras, né? Essa questão da leitura no começo da aula, leitura de fluição, que fala, agora não é mais. E esse livro foi quem trouxe a proposta pra gente, foi a Luana, da sala de leitura. Ela tinha ido na Bienal e ela comprou o livro, leu e passou pra gente. A gente fez a leitura, os professores, e depois começamos a ler pros alunos. E eu achei assim, eu estava na época com uma sala muito difícil. Era uma sala que tinha de tudo lá, sabe? Os alunos já eram grandes, quinto ano, os alunos bem. Tinha muita confusão, muito bullying. Quando eu comecei a fazer a leitura, no princípio eles não gostaram. Porque eu acho que a leitura, assim, ia lá no fundo daquilo que eu me identifico com esse cara. Eu me identifico com... Não tinha aquele que se identificava com aquele personagem que tinha um problema no rosto desfigurado. Tinha os que se identificavam como agressores. E eram muitos, né, na sala. Não era um caso ou outro, eram muitos. Aí eu percebi que eles... Não, ah, vai ler esse livro de novo, professor, esse livro de novo. Eu ficava nervosa na hora da leitura, mas eu vou insistir. E depois teve um momento da leitura, quando o personagem principal começa... Tem um momento que ele começa a se ver como pessoa, né? E ele se apresenta, vai ganhando corpo. Aí eu percebi que eles começaram a gostar da leitura. Eles já paravam para ouvir, já prestavam mais atenção, né? Porque na prefeitura a gente trabalha com esse sistema de leitura anterior à aula. Todos os dias a gente procura trazer uma leitura diferenciada para eles, seja um texto jornalístico, seja uma reportagem, um texto científico, coisas do tipo. E aí, tendo conhecimento do livro, e aí quinto ano, eles são crianças que eles são... Ainda tem muito aflorada essa questão do preconceito, essa questão do brincar com as brincadeiras que acabam sendo um pouco mais pesadas. Então aí eu optei por fazer a leitura de leite do livro O Extraordinário. Trouxe para eles, mostrei, conversei um pouquinho do que se tratava e eles acharam interessante e curtiram a história, né? Então eu vou começar a ler com a minha turma, que eu estava mesmo procurando um livro para ler, né, diariamente com eles, porque eu já faço aquela leitura de início de aula, né? Mas eu gostaria de pegasse um livro e tratasse essa questão do bullying, porque há muitos casos de bullying na sala e há, como ela falou, muita confusão, brigas constantes. E eu pensei nesse livro, falei, então esse é o livro. Eu comecei a ler, ainda não terminei, mas eles gostaram desde o início. Eles pedem, quando eu esqueço, ah, professora, a leitura hoje. Eu falei, calma, daqui a pouco a gente começa. E eles pegaram na biblioteca também o exemplar e acompanham, alguns acompanham a leitura enquanto eu leio. Aí eles até estão compartilhando agora, ah, eu posso ler tal capítulo, eu termino, eles continuam. Nós fizemos, assim que termina a leitura, geralmente a gente comenta o capítulo, né? Fazemos algumas rodas de conversa. Eles fazem também ilustrações, escrevem algum sentimento daquele capítulo, o que eles acharam sobre aquilo. Ou às vezes aparece alguma frase, algum questionamento, aí eu jogo para a sala, eles refletem. E é mais conversa mesmo, né? Aquela reflexão, o que isso quer dizer, o que você sentiu com isso. Alguns alunos até falam, ai, deu até vontade de chorar. Coitado, professora. Eu falei, é. E assim, como ela falou, eu não sei se, né, isso vai mudá-los, mas eu acho, acredito que vai mexer, né, com cada um. Então, aí dentro da leitura desse processo que a gente estava lendo, eu trabalhei com os preceitos, que foi muito interessante, que traz dentro do livro. E a cada dia eu fazia um suspense novo de como era o Augusto, o que ele fazia, o que ele pensava. E aí as crianças foram cada vez mais procurando querer saber. E além de que todo dia eu aguçava, olha, em janeiro vai sair o filme, então presta atenção, vocês vão descobrir lá e coisa e tal. E eles curtiram bastante. Olha, as ações na prática mesmo, eu acredito que é eles se colocarem no lugar. Eu acho que isso é muito legal. Quando eles começam a se colocar no lugar do, né, do protagonista, eles passam a ter uma outra visão daquilo. E alguns alunos até falam, nossa, fulano cometeu bullying no intervalo. E aí eu falo, ah, é, como assim? Aí eles, porque alguns nem percebem que aquilo que ele está fazendo com o colega era bullying. Ele, ah, não, professor, é uma brincadeira. Não era para ele levar a mal. Eles falam assim, ah, não pega nada, é só uma brincadeira. Mas eu falo, até que ponto essa brincadeira ofende o seu colega, ofende o próximo? Eu acho que é se pensar, né? É uma questão de gerar empatia, né? De fazer com que o outro seja empático com a situação do outro. Olha, no mês passado teve um caso bem complicado na minha sala. Duas meninas que nunca deram problema, pelo contrário, uma das melhores alunas da sala, se envolveram numa confusão no intervalo. Elas brigaram, quer dizer, uma bateu e a outra apanhou. E aí gerou aquele, né, aquele desconforto, as mães vieram conversar comigo, vieram conversar com a diretora. Essa menina que bateu, ela não tem os dedos da mão, tem problema no pé também, usa aquela bota para poder, né, se locomover. E ela não tem nenhum comprometimento cognitivo, é uma excelente aluna. E ela bateu numa outra criança, numa outra aluna da minha sala. Quando questionei, perguntei o que aconteceu no intervalo para vocês brigarem desse jeito, né? E aí que eu fiquei sabendo que elas já haviam, estavam se estranhando há muito tempo. Que a outra colega xingava, falava por conta desse problema físico dela, acabava fazendo piadinhas, esse tipo de coisa. E assim, me chocou, porque eu não esperava isso. Você espera assim que os colegas, né, geralmente os meninos, aqueles mais danados, mas assim, duas alunas assim, super comportadas, disciplinadas, que fazem todas as atividades. E assim eu fiquei meio chocada. Falei, aí chamei as duas para conversar e as mães vieram. Aí foi bem na época que a gente começou a leitura do livro. E assim ela foi, pediu desculpa para outra colega. Bacana. Você acha que o livro ajudou? Nesse caso em específico? A leitura do livro ajudou sim, esse caso? Sim, até teve um questionamento na sala que as meninas... Que eles, um aluno falou assim, é, mas a gente não escolhe como nasce, né, professora? Eu falei, é, ninguém escolhe, não dá para escolher. Aí outro até falou, ah, eu ia escolher ter olhos azuis. Aí eu, foi aquela, né, coisa, ah, todo mundo ia querer ter olho azul. Você acha que livro, ele pode mudar o ambiente escolar, a sala? Você acha que esse livro, O Extraordinário, ele tem a capacidade de fazer com que as pessoas mudem? Ou com que essas crianças consigam olhar para as outras crianças e para a sociedade de uma forma diferente? Olha, eu acredito que mudar mesmo não. Mas eu acho que é um passo, é um começo, né? É levar a criança a pensar sobre. Não que isso vá fazer com que as atitudes dela mude, porque infelizmente as atitudes não estão só dentro da sala de aula. Então, a partir do momento que eles atravessam a porta, já é uma situação totalmente diferente. Eles convivem com outras pessoas em outros ambientes. Então o pensamento muda. Mas você fazer a criança pensar sobre, dentro da sala de aula, mesmo que ela não vivencie todo momento, em alguma atitude dela, ela vai pensar sobre aquilo. E foi bem legal, porque eles falavam, ah, professora, de repente em alguma brincadeira sem graça, eles falavam, ah, professora, igual lá no livro, né, que a senhora leu, não sei o que, exatamente, vocês viram? É dessa forma que funciona, principalmente que pegou bastante eles, foi a questão do ter amigos, porque o diretor pediu para ter amigos, e isso pegou bastante para eles. Então eles ficavam, mas eu não tenho que gostar de você porque alguém mandou, eu tenho que gostar de você porque você é assim, você é assado. E aí eles gostaram muito também da parte da Summer contando, do Augusto, que de primeiro ela ficou com dó, e aí eles ficaram também muito mobilizados. Ah, a gente não pode ficar com outro porque tem dó. Quer dizer, dentro da sala de aula acontecia, agora lá fora eu já não sei se realmente vai funcionar, né? Que eu acho que é difícil da gente trabalhar, não digo nem se foi bullying ou se foi a questão de preconceito mesmo, né? A questão racial mesmo, de um aluno xingar o outro de macaco e o outro que foi xingado xingar o outro que era negro assim como ele. Então, é isso, às vezes você para pensar e fala, nossa, mas ele foi xingado e ele tá fazendo com outro que é da mesma cor dele. Né? E aí um dia eu perguntei pra ele, a gente trabalhando livros de questões raciais, e aí eu perguntei, mas você tá xingando ele? Qual que é a sua cor? Aí ele falou assim, eu sou moreno. Mas ele é negro, negro de pele escura, e ele falou que ele era moreno. Então essas questões de aceitação, de preconceito, que eu vejo mais nítido na criançada aqui, que eu acho mais difícil de trabalhar quando você não se aceita. Aí você, exatamente, você não se aceitar é pior, porque como você vai aceitar o outro? Mas eu acho muito importante todo mundo ler. Aí minha mãe já levou para a escola dela e aí o livro está rodando, né? Que mesmo que você não vá trabalhar com as crianças diretamente, tem muito pra gente. Tem muita coisa, né? Para nós próprios professores. Porque querendo ou não, de certa forma, em algum momento você também pratica o bullying. Você também age diferente com o aluno. Ah, então... É bom para despertar em paz. Mais um ponto que nem tava que a gente ia comentar, mas enfim... É, o ponto que eu consigo perceber assim é que nós que estamos na área da educação ou que temos essa mentalidade diferente, por trás da gente sempre tem um incentivador. Sempre, todas as vezes. Eu tenho certeza que no seu caso, como você falou, já teve alguém que te incentivou a mudar a mentalidade na escola e tentar uma faculdade. No meu caso também, no caso dele também, eu tenho absoluta certeza que tem essas pessoas. E vendo isso, eu consigo perceber o quão importante é que nós sejamos esse exemplo para as próximas pessoas. É, né? O que a gente pensa também. É, o que seria mesmo é a questão da falta de incentivo, porque eu sou professora, eu vivencio isso aqui, mas não são todos os professores que têm o hábito de ler, não são todos os professores que trazem isso para o aluno. Então, acho que a falta de incentivo é o início. E depois... Eu acredito que no Brasil a cultura é bem inacessível para a gente que mora nas periferias. Por mais que tenham as bibliotecas, porque aí quando você tem, igual aqui que nós temos a sala de leitura, nós temos o CEL que tem a biblioteca, falta o incentivo. E aí quando são espaços que não tem isso, falta realmente o poder aquisitivo. A gente tem que trazer para eles esse momento, né? Não só uma coisa imposta, que foi o que eu falei. Não adianta me pedir para ficar lendo Paulo Freire todo dia. Eu não vou ler o Paulo Freire todo dia. Mas não é uma coisa imposta, mas eles têm que ler. Por isso que eu sempre procuro trazer, olha, acontece alguma coisa, que seja a maior tragédia, eu gosto de trazer a notícia do jornal para ler para eles. Seja lá no terceiro ano. Porque quando eu chego, eu não consigo dar aula. Eles vão falar, professor, você viu? Você viu o que aconteceu? Você traz, você faz a leitura, você fala quem foi o jornalista que cobriu, que jornal que saiu. Tudo isso você já está mostrando para a criança a fonte, de onde vem, como é que é. Aí você acaba trabalhando com o tipo de texto e aquela coisa toda, e uma coisa leva a outra. Então eu acho bem legal, eu acho que realmente tem que ter um incentivador. E aí o nosso, dos professores, vem da coordenação dos professores, a gente incentiva as crianças incentivam em casa e assim por diante. Olha, assim, pra, pelo menos as turmas que eu passo, eu sempre indico a Biblioteca do Céu, que peço para eles, olha, vão, façam mesmo a carteirinha, mostro a minha. Já cheguei a emprestar a carteirinha. Já cheguei a emprestar minha carteirinha para aluno, né? Falar. Ah, e acredito que eu acho que são pequenas ações. Né? No dia a dia mesmo eles são bem curiosos. Você entra na sala com um livro que você está lendo, mas eles querem saber qual é o livro, algumas indicações, né? Olha, lê tal livro que é legal. Na sala de leitura aqui também, porque além da Biblioteca do Céu, eles podem pegar aqui na sala de leitura. Acho que mesmo um incentivo. Eu penso que hoje em dia as pessoas, eu até acredito que as pessoas estejam lendo um pouco mais, né? Eu ando muito de transporte público, então eu vejo muita gente lendo. Antigamente, não sei se era tanto assim, né? Hoje eu vejo as pessoas lendo bastante. E a escola tem um papel fundamental nisso, né? De incentivar a leitura. Porque a pessoa que não lê, ela não enxerga o mundo, né? Ela vê aquilo que mostram pra ela, né? A leitura faz você enxergar além, né? Além do que você tá vendo ali, faz você enxergar entre linhas. Mas... E a escola tem um papel fundamental de incentivar. Mas aí entra os dois lados da história, né? Que tipo de incentivo a escola tá dando para essa leitura? É uma leitura maçante? É uma leitura chata? Que tipo de literatura você proporciona para essas crianças lerem? Nem tudo que é escrito, que é um livro, é literário, nem tudo é bom, né? Nem tudo é de qualidade. Papel aceita tudo. É, papel aceita tudo, né? Haja vista que na Bienal do Livro, na última Bienal, você viu a explosão dos youtubers fazendo livro. Aí meu filho ganhou um de presente, tô lendo pra ele, mas você vai vendo, você fala até onde que aquilo ali tem uma qualidade. Por um lado é bom, porque incentiva a molecada a ler, que é um tema que eles gostam, mas a gente tem que ficar atento à qualidade disso, né? Então, o importante é rever o que tá sendo passado pra aquela criança ler. E a leitura é muito importante. É o que eu falo pra eles, não que seja um leitor, mas que seja uma pessoa, não que seja um escritor tal, mas que seja uma pessoa de bem, que seja uma pessoa que sabe conversar, que seja uma pessoa crítica. Eu acho que é isso que a gente tenta, né? Nós professores, é o que a gente tenta, que a criança, ela saia daquele mundinho, que ela tenha uma visão de mundo, que ela saiba se comunicar, que ela saiba conversar, que ela escreva bem, que ela consiga ir pra uma faculdade e ser alguém. Então eu acho que é isso que a gente espera. E aí, já pensou se é um escritor? Já pensou se escreve um romancezinho? Ah, que delícia! Ia ser maravilhoso! Para nós do Livro Sem Forma, foi um enorme prazer poder trabalhar esse livro em parceria com os professores do Céu. Nós gostaríamos de agradecer aos professores que se disponibilizaram em ler e aplicar isso para os seus alunos. É de incentivadores que nós precisamos. E eu tenho certeza que vocês são os incentivadores de uma nova geração. E que juntos nós vamos construir uma sociedade mais justa, igualitária e repleta de pessoas de valor. Muito obrigado por ser o nosso ouvinte. E até o próximo programa. Um forte abraço.